jangari na cachoeira de noite. Me banhei pra lavar teu perfume barato que ficou. Nem sei mais quantas bocas beijei, em quantas madrugas molhei meu cobertor. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, a minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Não tô mais na tua cola, tirei o meu pé da argola. Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Graças a minha vovó, se não fosse ela, não tem mais caô. Tirei meu pé da argola, malandro. Ajoelhei no conga pra te esquecer. Acende vela pra Deus. Fui na Bahia fazer um canjereu, num cortejo de fé andei no mar. Nem te conto as bocadas que zoei, com tanta promessa de dor pra cumprir. Oh, oh. Bebi umas e outras eu fumei, me entoquei num cafofo em Acari, na cachoeira de noite. Banhei pra lavar teu perfume barato e ficou. Nem sei mais quantas bocas beijei, em quantas madrugas molhei meu cobertor. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola. Encontrou meu corpo aberto e fechou. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Minha avó é show de bola, saluba, vovó. Aprendeu lá em Angola. É, encontrou meu corpo aberto e fechou. Ainda bem que vovó saravô, ainda bem que vovó saravô. Vovó.